Asilo Arkham. Você acha que conhece todas as histórias do Batman? Eu garanto que não. Eu não teria acreditado nessa se não tivesse visto com os meus próprios olhos. E dessa vez, a curiosidade quase matou essa gata. Desliga isso, Grodd. Acabou. Você perdeu. Não. Eu estou perto demais. Você não vai interferir na minha experiência desta vez, Batman! Mulher gato, não! Onde eu estou? O que houve? É japonês. E esse sou eu. É ele ali! Peguem! Samurais? Esperem, eu não quero machucar nenhum de vocês. Já que insistem, se explique. Fomos enviados para achar um homem vestido de morcego. Nosso mestre ordenou que matássemos imediatamente. Não podemos permitir que viva. Quem é seu mestre? Batman Ninja. Nada disso faz sentido. Está tudo offline e, pelo que parece, aqui é o Japão antigo. O que ainda não explica o que está acontecendo ali. Coringa? Isso mesmo, morcego. Sou eu. Desgraçado! Oi! E a Arlequina? Ah, mas você tem que admitir. Enganamos você direitinho nessa, não enganamos. Já chega. O que você está planejando dessa vez, Coringa? Você não soube? Todos aqui me chamam de Dairoku Tenmao, o rei demônio, o homem mais poderoso do Japão. Mas você pode me chamar de Lorde Coringa. Ah, eu nunca tive vontade de ser um Lorde. Não é o que eu chamaria de um sonho de vida. Mas se a vida te dá viagens no tempo, acho que você tem que dar uma viajada. E eu tenho que agradecer aquele macaco, porque se não fosse a máquina idiota dele, essa ilhota nunca teria entrado no meu itinerário. Eu tenho que confessar que gostei muito do sushi daqui. Mua! Fica melhor ainda com o molho. Impressão minha ou tá ficando quente aqui? Ah! Não foge não, a gente tá uma balada. Não, peraí, ô Batman. Você não quer mais brincar comigo? Ah, olha só o que você fez. A Era Venenosa ficaria muito decepcionada. Você não sabe como leques com lâmina afiada fazem mal pro meio ambiente? É você que está jogando eles. Por que você não deixa eles acertarem você? Parece que os seus leques acabaram. O que você vai fazer agora, Coringa? Eu tenho opções, morcego. Eu ainda tenho a Arlequina e um exército de samurais que cercou você. Sete contra um. Eu aceito o desafio. Temos todo o tempo do mundo. Vão, vão! Ele não pode estar longe! Não tenha medo. É só uma gatinha chamando. Mulher gato? Quando vi os samurais do Coringa avançando, sabia que tinha acontecido alguma coisa. Que bom que era você. Como chegou aqui? Como você, com a máquina do tempo do Gorila Grodd. Isso foi há 2 anos. Mas como isso é possível? Eu baixei isso tudo antes do salto temporal. Talvez ajude. E aí, o que você quer, macaco? Por que chamou a gente aqui? Criminosos de Gotham City, reuni vocês aqui para revelar minha maior invenção. Capuz vermelho, asa noturna. A pista era certa. É uma convenção de criminosos aqui. É, dá pra ver daqui também. Mas a festa do prefeito é hoje. Eu não estava sozinho. Eles estavam lá também. Asa noturna, capuz vermelho, Robin vermelho e Robin. Onde eles estão agora? Eu não sei. Não encontrei nenhum deles. Mas desde que chegaram, os criminosos de Gotham criaram confusão por todo o Japão. Este é o motor de tremor. Agora vejam como eu me torno mestre do tempo e espaço e comando como eu quiser. Apenas som. Acabou. Você perdeu. Não tem mais imagem. Só arquivos de áudio. A máquina do Grodd deve ter afetado a transferência de dados. Entrada de áudio perdida. Então, Coringa é só o beneficiário indireto dessa experiência do Grodd. Bom, todo mundo sabe que ele se vira muito bem no caos. A gente estava lá ao mesmo tempo. Por que 2 anos de diferença? Quem sabe como funciona a viagem no tempo? O Grodd me atrasou. Isso deve ter afetado o salto. Uma questão de segundos lá se transformaram em 2 anos. Celina, posso saber o que você estava fazendo naquela noite? Garanto que não pensei que fosse acabar aqui. Eu segui o Gorila Grodd até o Arkham para ver o que ele estava fazendo lá. Se fosse uma coisa boa, eu pretendia roubar para mim. E os criminosos? Assim como o Coringa, assumiram o controle. Enganaram todos os Sengoku Daimyos e se tornaram lordes de estados. Sengoku Daimyo? É verdade. Nesse período, no Japão, houve a guerra de estados da era feudal. Sim. Cada criminoso de Gotham está tentando conquistar e unificar o Japão. O Pinguim assumiu o controle do estado de Kai. Luta constantemente com o estado vizinho de Etigo, onde a Era Venenosa governa. Pinguim. Voem, meus queridos amigos alados. Era Venenosa. Vou colocar você a 7 palmos, seu abutre sujo. No estado de Mutsu, o Exterminador reina como supremo. Exterminador. Quando minha fortaleza estiver completa, será minha vez de atacar. O Duas Caras assumiu o controle do estado de Yumi, próximo à capital. Ele se tornou vassalo do Coringa. Duas Caras. Vamos ver qual vai ser meu próximo movimento. Mas agora, o Lorde Feudal mais próximo de unificar o Japão é o Coringa. Coringa. Arlequina. Então todos querem dominar o país e reescrever a história. Temos que achar o Gorila Grodd. Você viu ele? Esses dias, não. Por que nós não unimos forças, Bruce? Unir forças? Eu quero ir pra casa. 2 anos é tempo demais pra ficar fora. Tudo bem, mas eu não quero truques, Celina. Eu juro. Só temos que entrar naquela torre. O Coringa guarda a máquina do tempo do Grodd lá. O visual de missionário convence. Muitos missionários cristãos vieram aqui para o Japão durante essa era. Desse jeito, você não parece um ocidental suspeito. A tonsura de morcego foi um detalhe ótimo. Obrigado. Então, por que me trouxe aqui? Eu queria que você visse isso. O Coringa está tramando alguma coisa muito estranha. Aquilo é carvão? Então o Coringa já está mudando a linha do tempo. A Revolução Industrial só vai acontecer muito depois. Eu duvido muito que o Coringa se importe com história. Eu diria que ele está fazendo alguma coisa para ajudá-lo a se tornar Shogun. Mas não é só o Coringa. Temos que derrotar todos os criminosos de Gotham para salvar a história. Precisamos de armas para isso. Ai, se tivesse alguém para nos ajudar... Gostaria de um chá, senhor. Ah, muito obrigado, senhor. Isso é chá preto? É difícil de encontrar por essas bandas, mas espero que seja do seu agrado. Alfred? Foi ideia da senhorita Celina. Peço desculpas. É um pouco mais rústica do que está acostumado, mas acho que serve como bate-caverna adequada. O quê? Eu não acredito que não me contou, Celina. Desculpa, mas eu queria ver a expressão de surpresa na sua cara. Não precisa se preocupar. O veículo foi muito bem cuidado, patrão Bruce. Mas eu não entendo. O Alfred estava no Batmóvel naquela noite. Tivemos muita sorte de nos encontrarmos aqui. E imaginamos que seria só uma questão de tempo até você chegar. E eu cheguei. E eu acho que o Coringa ficaria em choque de vê-lo com isso. Vamos torcer. Bom, eu confesso que estou aliviado que Celina tenha encontrado o senhor na floresta, patrão Bruce. Eu, por exemplo, sempre tive o desejo de visitar esse lindo país, mas preferia fazer isso na minha própria época. Eu devo admitir que tive ótimas ideias culinárias. Tem um peixe de que eu gosto muito feito com miso. Eu já vi que não mudou nada, meu velho amigo. Eu estou ansioso para provar o peixe de que você está falando. Eu não quero me gabar, senhor, mas é muito bom. Eu aposto que é. Abaixem! Fogo! Pegamos ele! Rápido, recarregar! Eu vou atrás do Coringa. Selina, cuida do Alfred pra mim. Deixa comigo. Assim, aquele Batmóvel ridículo, o que me deu uma ideia bem interessante. Boa tentativa. Oh, Batman, o velho truque do para-choque magnetizado. Todo espertinho com a tecnologia. Arlequina, ativar castelo Arkham! Mas, Pudinzinho, o castelo ainda nem tá pronto. Mas ele é o Batman. Foi por causa dele que montamos o castelo. Tá bom. Se prepara, Coringa. Mas o que é aquilo? Isso é uma loucura. Hora de arremessar, não de reclamar. Tenta rebater sem amolecer. É sua, Batman! Estrelas. Agora é minha vez. Eu vou pegar você. Atacando o portão? Deixa eu dar uma mãozinha pra você. Agora eu vou esmagar seu brinquedo preferido com você aí dentro. Hoje não. Mas que insistente, meu velho amigo. Travar no alvo. Sabe do que eu mais gosto em você? Você é tão previsível. Espetinho de morcego, uma das minhas comidas preferidas. Não tão rápido. Acabou, Coringa. Já chega. Não, acho que você não acertou essa daí, não. Que terrível. Pode vir atrás de mim ou salvar a mamãe e o filhinho lá embaixo. Sua vez, morcego. Não. Você... Just go! Batman blindado. Just go! Essa luta não é sua! Vai, corre! Preciso de mais força. Espera! Não! Sai daqui! Eu seguro ele! Segura isso! Ele ser tão burro. Tá sempre arriscando a própria vida pra salvar qualquer um. Se tivesse deixado eles morrerem e vindo atrás de mim em vez disso, talvez não estivesse numa situação tão ruim assim. Eu não me arrependo. Bom, o que vamos fazer agora? Vai ficar aí deitado assim ou vai me divertir mais um pouquinho? Eu não tô aqui pra divertir você, Coringa. Ah, errou de novo. Agora que os seus brinquedinhos quebraram, é melhor pensar no que vai fazer no segundo ato. Oh, se os seus amigos estivessem aqui pra dizer olá. Ah, pudizinho, olha! Ah! Não era sério! Eu estava sendo sarcástico! O quê? Batman's Ninja? Estamos aqui. Asa Noturna, Robin Vermelho. Quem mais fez o salto temporal? Capuz Vermelho e Robin também. Mas o Capuz Vermelho tá numa missão de reconhecimento pra descobrir como estão os outros estados feudais. Alfred e Mulher Gato? Relaxa. O Robin já foi atrás deles. Devem chegar logo. E ele? Batman. Esse é o Eian. Ele nos ajudou muito quando chegamos aqui. É o líder do Clã Ninja. Clã Ninja? Nós somos o Clã Morcego de Hida. Nossas vidas são guiadas por uma antiga profecia. Segundo a lenda, quando o país estiver em caos, um ninja estrangeiro usando uma máscara de morcego virá para restaurar a ordem às nossas terras. Clã Morcego, esperamos nossas vidas inteiras por este momento. Sirvam a este Shinobi com suas vidas. Esta é a hora do nosso destino. Agora, finalmente estamos com você, grande Shinobi do outro lado do mar do tempo, Lord Batman. O lugar parece legal. É, mas por quanto tempo? O Batmóvel, o Batwing, a Batmoto, tudo foi destruído pelas mãos do Coringa. Como nós vamos recuperar a vantagem se não temos nada? Batman! O Monkit tem uma mensagem pra você. Monkit? É estranho, mas o Robin fez amizade com esse macaco. Ele é muito inteligente e entende tudo o que eu falo. O que é isso? Ele disse que pegou com alguém na montanha. Não está em japonês. É do Grodd. gostoso. O que é que tem os macacos e humanos que sempre suspiramos quando relaxamos num banho quente, Batman? Pode aproveitar a água comigo, se quiser. Não, eu tô bem aqui. Eu nunca pensei que você fosse do tipo tímido, se bem que você está sempre escondido atrás dessa máscara. Tem certeza de que não quer entrar comigo? Eu imagino que não tenha me convidado para entrar nesse banho quente. Quanta impaciência. O que você esperava? Só estamos nessa bagunça por sua culpa, Grodd. Para começar, por que você inventou a máquina do tempo? Isso é como perguntar por que um gorila inteligente atravessou a rua. Porque eu podia. Os criminosos de Gotham foram ratos de laboratório. Eu ia mandá-los para um lugar bem longe para poder dominar Gotham sozinho. E eu teria conseguido. O motor de tremor foi minha maior invenção. Mas sua interferência nos trouxe para esse tempo e lugar. Como assim? Nós dois somos responsáveis pelo que aconteceu naquela noite. E precisamos cooperar para voltar para casa. O que me diz, Batman? Eu sou a Isca. É a melhor forma de atrair o Coringa. Intrigante. Já faz um tempo, querido gorila Grodd. Parece que esse lugar concorda com você. Olha só, eu sei que não é uma visita casual. Cadê o Batman? Está claro que não tem tempo para gentilezas na sua missão de conquista. Ficou tão óbvio. Deve ser a minha roupa, né? Ela meio que entrega. Imagine o país inteiro em caos total. Uma terra cheia de dor e sofrimento desnecessários. É muito interessante que, de todos os humanos, você tenha acabado com o motor de tremor. Eu já cansei de bater papo, Grodd. Eu disse que pouparia sua vida se trouxesse o Batman. Então, cadê ele? Aqui. Você está cercado, Coringa. Eu estou cercado. Terem que morrer. Que tal se juntar a eles? Talvez outro dia. Subestima seu oponente, Coringa! Como sempre subestimou! Mas como? Nós matamos vocês! Já ouviu falar em disfarce? Fosse se aliar ao Batman, Gorila Grodd. Tudo para ganhar vantagem. Ah! pensei que você precisaria da ajuda de um macaco falante pra me pegar. Que vergonha, Batman. Tá tudo bem. Fico feliz em decepcionar você. Oh, tome cuidado. Se ele me traiu, vai trair você. Fico feliz por confiarmos um no outro. Muito obrigado. Mas neste mundo, confiança não é nada. Agora, vão se submeter ao meu comando. Clã Morcego, destrua todos. Não somos dominados por seus pensamentos maus. Temos domínio sobre nossos corpos e nossas mentes. Claro que tem. Preparem-se para ser aniquilados. Ali! Duas Caras! Você e o Duas Caras se aliaram com o Gorilla Grodd! Isso mesmo, Robin Vermelho. Você não sabe que o Gorilla Grodd está sempre dois passos à frente? O navio! Não! E a que devo essa visita inesperada, mulher gato? Ah, pensei que fosse querer essa coisinha. Ora, onde pegou isso? Eu roubei da Arlequina durante a luta. Faz parte da sua maquinazinha de tremor, não faz? E o que você quer em troca? Que me leve de volta pro futuro. De acordo. Sem nem negociar? Temos que abandonar o navio. Agora! Coringa! Tá me procurando, morcego? Não faz isso, Coringa! Nós temos que ir! O navio não vai aguentar muito tempo. Leva os outros. Vai! Mas e você? Eu vou ficar. Ele não vai fugir. Ah, eu estou lisonjeado, Batman. Nós não passamos muito tempo juntos mesmo. Somos tão ocupados. Pra ser sincero, se o Duas Caras matasse você, eu nunca me perdoaria. Eu mereço matar o Batman. Eu sou o Coringa. Você é louco. Vai acabar morrendo. Ah, é o que eu estou tentando falar pra você, morcego burro. Eu vou dar uma festa no inferno. Coringa, não! Então acabou. A reforma já está quase completa. Avise os outros Daimyos. A batalha será em Jigoku Gahara, o campo do inferno. Vamos ver quem será o Shogun. E quando nós vamos para casa? Ah, muito em breve. Ainda temos que pegar os três conversores de poder do Pinguim, Era Venenosa e Exterminador. Assim, o motor de tremor estará completo e podemos viajar pelo tempo e espaço. Com licença. Se importa de chegar pro lado? Ah. Comer bananas não é meio clichê? Disse a gatuna com fantasia de gato. bom que está conosco, patrão Bruce. Por quanto tempo apaguei? 2 dias inteiros. Entendi. O que, que é isso? Eian trouxe para cá, senhor. Disse que a máscara lendária do clã do morcego deve ser usada pelo legítimo dono. Eu não tinha nada. Veículos, armas. Não sabia mais quem eu era. Quem é o Batman se perder toda a tecnologia? No desespero, uni forças com o Grodd. Tantos mortos e machucados porque eu fui cego para a traição do Grodd, mas principalmente comigo mesmo. Ainda assim, insistem em me chamar de mestre. E o que você vai fazer? Só desistir? O que eu sempre faço. Eu vou lutar. Eu errei. Pensei que não tivesse nada. Mas tenho mais do que pensava. Eu tenho minha mente, meu corpo, meu espírito. E todos vocês. Já é mais do que o suficiente. Esse tempo e lugar têm suas próprias regras. E se quisermos vencer, está na hora de finalmente segui-las. Eu juro, a fé deles em mim não será em vão. Vamos dominar as artes dos ninjas. Nossas armas serão tudo o que existe. E eu vou transformar a lenda deles em realidade. As técnicas dos ninjas são extremamente eficazes. Se combinarmos as artes marciais deles com inovações modernas de combate, o Grodd não vai ter chance. Se nos atacarem com a fortaleza móvel, podemos remanobrar e revidar com tudo o que nós temos. Vai funcionar? A habilidade dos ferreiros ninjas é incrível. A precisão das armas é incomparável até para os padrões do século XXI. A caça e a colheita daqui são excepcionais. Estou preparando uma dieta de alta proteína. Que tal carne de javali para o jantar hoje, senhor? Boa ideia, Alfred. Quando o trigo estiver pronto para a colheita, podemos comer um pão fresquinho. Bom, é como dizem por aí. Ninguém vence guerras de barriga vazia. Bem pensado. Aí, Batman! Monkit tem outra mensagem. O Capuz Vermelho achou eles? Sim. Eu estou a caminho. Com licença, posso beber um copo d'água? Por favor. Ah, mas é claro. Ai, deve estar exausto. O dia está muito quente para um monge budista viajando. Eu vou quebrar! Pare! Por favor, pare! Se não mostrar seu rosto, eu quebro o braço dela! Estou bem! Estou bem! Eu sabia que estava vivo, Coringa! Disseram que tinha morrido, mas eu não acreditei. Então, eu procurei você. Coringa? Por que você continua me chamando assim? Admite! Não! Não! Minha querida! Você é louco! Você acha que eu sou burro? Você espera que eu acredite que o Coringa virou o fazendeiro? Querido! Você também, Arlequina! Querida, eu não sei o que eu te devo isso. Por favor, perdoe, por favor. Por favor. Eu não entendo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Se você continuar negando... Capuz Vermelho, pare! Batman, o que você está fazendo aqui? O mesmo que você. Eu soube que tinha achado o Coringa e a Arlequina. Relatos de fazendeiros estrangeiros na região batem com a descrição. Então, não se lembram de nada? Não. Não conseguimos nos lembrar de nada do nosso passado. Viemos aqui viver uma vida pacífica entre as montanhas. Eu e minha esposa, nós cuidamos do campo juntos. Entendi. Não deixa te enganarem, Batman. Estão aprontando os truques de sempre. Não tenho tanta certeza, Capuz Vermelho. Desculpe pelo comportamento do meu amigo. Quando eu trabalho na Terra, eu sinto que estou me purificando. É como se tudo de ruim dentro de mim fosse sugado para fora e absorvido de volta para a Terra. Sei que parece bobagem, mas eu e minha esposa dizemos que parece que renascemos. Querido, rápido! Hã? Venha ver! Oh, temos um brotinho! Você tem que ver isso! Oh. Ah, tem um vida brotinho? Na Você não pode! Já chega! Isso é diferente. Eu já fui enganado por eles. Não tem a mesma loucura nos olhos. Se conhecesse mesmo ele, saberia que nunca esconderia aquela parte dele. É o que faz dele quem ele é. Os dois perderam a memória na explosão. Não precisamos incomodá-los. Você não está falando sério. Vamos levá-los quando o motor de tremor estiver funcionando de novo. Por enquanto, vamos ficar de olho neles. Não vão machucar ninguém. Anda, Capuz Vermelho. Vamos embora. Eu espero que você esteja certo. Um mês depois. A construção está completa. Chegou a hora de destruir aqueles inúteis e remontar o motor de tremor. Castelo Arkham, levante-se! Ah! Aquele macaco malicioso está finalmente avançando. Vamos pegar o que é nosso e preparar o ninho que construímos. Voe, Castelo Showin Birdman! Abra as asas! Eu não vou permitir que esse paraíso seja destruído pelas tramóias de homens. Castelo Veneno de Planta Jodoku, cresça e faça eles colherem o que plantamos. Interessante. Agora nós vamos ver quem é o líder mais poderoso do Japão. Castelo de Ataque Casco Jekigo vai mandar todos para o além-túmulo. Fogo! A ordem é o caos. Tudo no giro de uma moeda. Os inimigos se unem no campo, no inferno. O Castelo Duas Caras Futomote vai encontrá-los e determinar o destino do Japão. Bom chá, Alfred. É um prazer. Todos os castelos dos Daimyo estão em movimento. É a nossa chance. Estou ansioso para acabar com todos. Vai ser digno do nome. O Campo do Inferno. O que importa é que os conversores e o motor de tremor vão estar no mesmo lugar. É agora. É a nossa única chance de derrotar todos e voltar para Gotham. Lembrem-se, as máquinas, apesar de serem grandes, ainda são controladas por humanos. Se derrotarmos a pessoa dentro da máquina, teremos chance de vencer. Eian tinha razão. Agora eu entendo o papel que eu preciso cumprir. Eu não sou mais o Batman. Eu serei o que o clã morcego precisa. Eu serei a profecia. Eu serei o ninja lendário que trará paz à terra deles. Eu serei Batman Sengoku. Esse pinguim se move tão bem na terra quanto no mar. E vai ser uma baita mordida. Cuidado, passarinho gordo, porque essa planta devolve a mordida e eu vou te pegar nessa armadilha! Castelo Showin Birdman. Transformação, vento, floresta, fogo, montanha. Eu também posso brincar disso. Castelo Veneno de Planta Jodoku. Transformação multidões de flores! Na mosca. Castelo de ataque casco Jekigo. Transformação sem canhões de disparo rápido. Fogo! Nada mal. Gorila Grodd, deixa ele comigo. Castelo Duas Caras Futomote, transformação! Duas Caras! Olha, ali do lado! Robôs gigantes! Batman! E agora? Mestre, deixe conosco! Acabem com eles! Atrás de nós! Estamos numa posição em que não temos muita opção. Vamos. O quê? Obrigado pela lealdade, Duas Caras. Claro. Até a moeda dizer o contrário. Coroa, eu fico. Cara, eu saio. Sua sorte acabou. Eu vou despedaçar todos os seus membros, Grodd! É fácil entender as leis da probabilidade. Era só uma questão de tempo. Vamos! Sigam direto para o Castelo Arkham. Cuidado! Isso foi legal. Chega de brincadeiras por enquanto. Está na hora de começar a falar sério. O que você está fazendo? Todos os criminosos de Gotham agora estão sob meu controle. O que eles não sabem é que eu manipulei eles para construírem as outras fortalezas. De onde acha que tiraram a tecnologia? São todos peças de um quebra-cabeça, como os próprios estados feudais do Japão. O que for preciso para ir para casa? Desculpe dizer assim. Mas você não vai a lugar algum. Eu vou governar este país e transformá-lo no reino dos macacos e vou reescrever a história do mundo! Tchauzinho pro velho e olá pro novo! Sem trocas ou devoluções! Coringa? Não pode ser. Ai, morcego! Já devia saber muito bem que não dá pra segurar um homem louco! Ninguém quer chegar cedo demais na festa, não é? Você pegou a gente de surpresa naquele lago, Grodd. Mas agora tá na hora da minha vingança. A paralisia não é permanente, mas estamos pensando em aumentar a dosagem. A Hera tem as melhores plantas, não é mesmo? Desgraçado. Não, não, não, não. Não se segure. Não que você consiga se mexer. Você também, gatinha. Agora, numa reviravolta dramática, o Coringa assume o plano do Grodd. Sayonara! Batman! Ser um herói? Vocês dois estão bem? Não pense que eu não vi você salvando Grodd antes de mim. Mas obrigada, Batman. Já vi que o gás não afetou o seu temperamento. Que bom que ainda está aqui, mulher gato. Agora, Pudinzinho! Parece que essa coisa ainda tá na cabeça deles! Bom, quer dizer que está na hora de fazer uns jogos mentais! Criminosos de Gotham! Virem o... Puxa, aquela coisa é enorme. Essa máquina é melhor do que eu imaginava, Gorila Grodd. Esse país vai ser inteirinho do Coringa. Agora vamos ver quanto caos esse super robô consegue causar. Rápido, saiam daqui! Gorila Grodd? Isso foi fácil. E agora? Eu tiraria uma soneca. O que faremos agora? Ele tá bem machucado. Tomem. Quê? Podem usar isso. Ele controla o meu exército de macacos. Use para derrotar o Coringa. Eu devo a vocês por salvarem minha vida. Eu prometo, sem truques desta vez. Batman! Me empresta a flauta. Por favor. Eu e o Monkit sabemos o que fazer. O quê? Macacos! São milhões. Ah, eles! Estão escalando meu corpo! Saiam! Saiam! Eles não conseguem segurar! Mumi? E quem é essa? Pode deixar! Ah, que irritante! Se os vilões vão se unir, nós também vamos! Ah, chega de macaquice! Eu vou explodir vocês em pedacinhos! Um por todos e todos por um! O espírito deles formou esse samurai gigante! Agora, vejam o verdadeiro poder dos macacos! Juntos, eles vão dar um golpe devastador! Inesperado. Vamos lá. Ataquem o robô enquanto está caído. Vamos! Monkit, vou deixar a flauta com você. Bruce, eu vou com vocês. A Arlequina merece uma boa surra. Vamos. Adoro homens que perdoam meninas que traíram. Macaquinhos, macacadas. Não é a queda em si, mas a forma como se levanta que importa. Tudo bem. Parece que temos mais macaquice. Arlequina, temos visita! Que tal dar boas-vindas com um beijinho caloroso? Claro! Abaixem! Mestre, a seu dispor! De novo? Eu odeio morcegos! Sai, sai, sai, sai, sai! Tchau, tchau, tchau! Vou embora daqui, morcegos idiotas! Vejam o poderoso Deus Morcego à nossa frente. Batman! Arlequina! Queime no campo do inferno! Nós vamos te pegar. Hora de resolver isso de uma vez por todas. Acabou a festa, Pinguim. Vamos fazer assim, Exterminador. Eu deixo você dar o primeiro tiro. Eu vou tirar esse meio sorriso da sua cara! Era venenosa. Você sabe que não é uma planta de verdade, né? Eu já vi que voltou a ser o Coringa de sempre. Eu tinha certeza de que tinha perdido a memória, Coringa. É sobre aquilo. Eu tinha perdido a memória. Eu fui um homem decente. Que piada. Mas eu precisava daquilo! Era o único jeito de ganhar a vantagem! Eu me hipnotizei pra acreditar que era outra pessoa, pra você acreditar! E essa florzinha aqui era o gatilho pra me levar de volta à insanidade! Conseguimos! Finalmente estão nascendo! Alequina, prepare-se. Estou ansiosa, pudinzinho. Viu o que acontece quando você planta uma semente e deixa ela crescer e virar uma coisa bonita? É bom devolver para a terra, botar a mão na massa. Os franceses chamam de nostalgie de labou, o amor pela lama. Você tem que admitir, foi uma ótima piada. O único jeito de enganar você era me enganando também. E você caiu com a boca na florzinha no meu truque. Finalmente chegou a hora de você morrer! Budinzinho, não! Hora de uma boa briga entre mulheres. Cuidado pra não se cortar. Acabou, era, e você perdeu. Toma o seu remedinho, gatinha, e boa noite. Língua pra você. eu vou fazer com você, Batman? Você destruiu um castelo robô gigante perfeitamente bom. Você vai ter que responder por isso. Vamos acabar com isso, Coringa. Só você e eu. Com todo prazer. Eu odiaria vir até o Japão antigo e não ter uma luta com espadas samurai. Não é, o morcegão? Então não vai se decepcionar. Nada mal! Está realizando todos os meus sonhos! É um prazer ajudar. Não provoca! Está me deixando animado! Essa foi boa! Você faz melhor do que isso! Acho que tem que fazer umas aulinhas e treinar mais! Praticar a estocada e a parada! Eu vou fatiar você em pedacinhos, dar um nó de gravata e botar você em mim mesmo! Você vai adorar! Eu duvido muito, Coringa. Cruzes! Deve ser difícil ser herói! Você não ousa me matar! Não é verdade, morcego? Não me provoque! Eu? Não pode me matar! O herói não termina o serviço! Mas eu termino! Olha como estamos nos divertindo, Batman! Disso, não gostou? E assim, finalmente, acabou o Batman. Não dá pra confiar em tudo que você vê, Coringa. Ah! Batman Ninja. Anda, me solta. Você não consegue, não é? O grande Batman não é tão herói assim, afinal! Obrigado por toda a ajuda. De nada. Nosso país agora pode voltar a ser como era. Nunca vamos esquecer do que fizeram por nós. Obrigado, Monket. Você ajudou muito. Tá na hora de ir embora, mas eu nunca vou te esquecer. Ativar motor de tremor. Versão brasileira Cinevídeo. Patrão Bruce, vai precisar disso para hoje. Ah, sim, é claro. É melhor não deixar o prefeito esperando. O carro está pronto? Sim, mas é bem clássico. Senhorita, onde foi que encontrou um objeto tão raro? Eu esbarrei por aí numa viagem. Eu sempre fico de olho em lembranças interessantes. Antiguidades. Você não achava que eu ia sair de mãos vazias? Achava? com as vozes de Duda Ribeiro, Sheila Dorfman, Ronaldo Júlio, Fabrício Vilaverde, Matheus Perricê, Vinícius Barros, Márcio Simões, Yara Rissa, Santa Cruz, Sérgio Cantu, Renan Freitas, Júlio Chaves, Ricardo Schnetzer, Hélio Ribeiro, Miriam Fischer, Marco Moreira, João Capelli e Dudu Drummond. Direção de dublagem, Lin Jardim.